Bom dia. Primeira afirmação do domingo: sempre precisa ser o centro da nossa fé. Jesus ressuscitou. Porque ele ressuscitou, a gente tem esperança. Primeira coisa que eu queria chamar a atenção hoje, para os textos de hoje, é essa mania de Deus de escolher o que não é para confundir aquilo que pensa que é. Tanto no texto de Isaías, quando ele é citado de novo no texto de Mateus, fala-se ali da Galileia. A Galileia era e sempre foi a região mais pobre ou menos considerada do ponto de vista da religião e da importância interna dentro de Israel como um lugar importante ou central. A Galileia sempre foi periferia. E foi na periferia que Deus decidiu se manifestar e, a partir dali, com gente com um sotaque forte, que era facilmente reconhecido, como é reconhecido um nordestino no meio da gente, e por isso, por causa de seu sotaque, muitas vezes desprezado, foi ali que Deus decidiu mostrar a luz e mostrar um caminho. Foi a partir daquela Galileia de pescadores e de gente desimportante que toda a religiosidade, lógica e erudição de Jerusalém foi colocada por terra. Quando Jesus foi para ali, ele foi a partir da prisão de João, quando as coisas centrais de Jerusalém poderiam antecipar e colocar antes do tempo algo que só ia acontecer 3 anos depois. João pregava um batismo que preparava as mentes para se arrepender e mudar a maneira de levar a vida. E Jesus continuou pregando o Evangelho, assim como Paulo também pregava o Evangelho. E quando a gente fala em pregar o Evangelho, a maioria das pessoas pensam que é alguma coisa bondosa, bonitinha, ou acreditar que um defunto ressuscitou e virou gente e andou entre nós. Mas a boa notícia sempre foi e sempre será mudar o sistema operacional que dirige a mente da gente. A palavra de João Batista era uma: muda o jeito de pensar, para de olhar o óbvio, para de pensar que está no centro e olha para a periferia, olha para o que não é central. A palavra de Jesus não foi outra senão: arrependa-se, muda o jeito de pensar, muda o jeito de pensar. Aquilo que você acha que é importante, aquilo que você acha que é o único caminho, o jeito de fazer as coisas, muda o jeito de pensar. O evangelho que Paulo pregava não era outro também, e era outro a partir da sua própria experiência, ele que era tão central no sistema religioso judeu, no sistema religioso baseado em Jerusalém, é muda o jeito de pensar. Muda o jeito de pensar. E quando Jesus prega esse evangelho do reino, ele começa no versículo 17, Mateus, falando: arrependam-se, ou seja, muda a mente, muda o jeito de pensar, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, é chegado a possibilidade de você ser dirigido e ter o reinado como é nos céus, aqui na terra, dirigido por Deus. Agora, para entrar nesse reinado, para fazer parte disso, não adianta, por mais que a gente disfarce, por mais que a gente conheça a Bíblia, por mais que a gente vá à igreja, por mais que a gente tenha anos de caminhada, não adianta tentar fazer isso pensando que isso vai ser feito trazendo para dentro desse reinado de Deus, essa possibilidade de Deus dirigir, as velhas maneiras de pensar, as velhas coisas importantes que a gente tem como sendo centrais. ou jeito único, sem poder imaginar que pode ser de outro jeito. Isso vale para quem nunca tomou uma decisão de seguir Jesus a sério, e vale também para quem acha que está dentro do sistema. Na carta aos Coríntios, a gente vê Paulo chamando a atenção, fala: gente, olha só, vocês mudaram o jeito de pensar, vocês entraram numa nova dimensão e vocês estão trazendo toda essa tralha velha para aqui, para dentro de novo. Vocês pegam um velho sistema que diz: olha, eu sou influenciado por fulano, eu sou de ciclano, eu sou do partido A, do partido B, estão trazendo aqui para dentro. Vamos contextualizar um pouco. É óbvio que quando a gente é apresentado ao Evangelho, a essa nova maneira de pensar em Jesus por alguém, esse alguém por um tempo se torna uma pessoa de referência para a gente. E Paulo cita quatro pessoas de referência na sua carta aos Coríntios. Ele mesmo, Pedro, chamado aqui de Cefas, Apolo e Cristo. Dentro de uma igreja local, dentro de um grupo de cristãos localizado numa cidade, haviam pelo menos aí quatro partidos ou quatro maneiras de pensar que com toda certeza jamais foram colocadas, nem por Cristo, obviamente, nem por Paulo, nem por Apolo, nem por Pedro. Mas pelas pessoas que traziam e insistiam em pensar nos velhos mecanismos de pensamento e tentar filtrar o que estavam ouvindo com seus velhos mecanismos e trazendo para dentro da igreja a pior coisa do mundo, que é a divisão, que é a intriga, que é a contenda. Primeiro, isso tudo é pecado, não porque é feio. Isso é pecado porque nos impede de caminhar como um corpo, nos impede de discernir em conjunto. A única saída para isso é humildade. É pedir perdão para as pessoas e falar assim: olha, irmão, na verdade, eu tenho uma maneira talvez diferente de ver isso, de ver aquilo, mas a minha maneira não pode ser imposta a você e ganhar isso aqui na base do partidarismo, da discussão, da contenda, da briga, do disse-me-disse. Isso não vai me levar a nada. Cada pessoa que nos leva a encontrar o Evangelho, ela vê um pedaço da coisa. Ela vê por uma ótica, e todas essas óticas trazem uma parte importante de verdade. Mas a verdade não está em nenhuma ótica específica, mas na ótica coletiva, na ótica de complementaridade, de e que é visto em cada aspecto desse. Paulo chama atenção: olha, não façam isso. Isso não combina e a gente não vai poder chegar em lugar nenhum. Existe uma centralidade nisso que Paulo fala, falando assim: ele fala, eu morri por alguém, eu ressuscitei por alguém, eu fiz alguma coisa extraordinária para vocês dizerem que eu sou referência de alguma coisa. Todos somos um em Cristo. E a única maneira da gente conseguir caminhar e ir em frente é quando a gente consegue olhar todos para uma só pessoa e irmos todos para um só lugar. Esse um só lugar, apesar da gente estar ainda sob a influência do Natal, não é a manjedoura, mas é o lugar para onde a gente se encaminha, lá para o mês de abril, março, eu não sei quando é que vai ser esse ano, que é a Páscoa, é a cruz. Na beira da cruz, toda razão se dissolve. Na beira da cruz, toda a nossa contenda se torna menor. Toda a nossa perfeição se torna ridícula. Porque no centro de toda contenda, o que está de verdade é que eu faço um julgamento de mim próprio ou da percepção que eu tenho daquele pedaço do Evangelho como sendo a mais importante e única. E imediatamente, como eu me coloco numa posição superior, eu começo a julgar que a dos outros é inferior. Como eu me coloco numa posição de ser o único certo, eu coloco os outros numa posição de errados. Como eu me coloco numa posição de mais espiritual ou mais sábio ou mais experiente, eu considero a experiência dos outros pouco válida. E aí o próximo passo é imediatamente a contenda. Quando a gente olha o caminho que o mundo está fazendo, né, pega um Trump da vida ou o pessoal que na Europa está fazendo o Brexit e que vai acabar tentando fazer uma coisa na França, na Alemanha, em tudo que é canto que tem. As pessoas falam, pensa primeiro em mim, pensa primeiro em mim, pensa primeiro em mim. Quando todo mundo começa a caminhar, cada um pensando primeiro em si, primeiro naquilo que considera certo, primeiro numa ação na minha própria direção, inevitavelmente isso leva a gente à guerra. Quando a gente pensa e coloca Jesus no centro e elimina as nossas diferenças e contemporiza com isso e tem uma ação perdoadora e muda o jeito de pensar para entender que a gente só pode ir para frente unido, a gente transforma o que não era possível numa realidade tangível. Então, queria convidar todos a entender que a única coisa que a gente precisa fazer é permanecer com Jesus no centro, dar para Ele a prioridade nas nossas vidas, entender que nós não somos melhores que ninguém, mas que nós dependemos uns dos outros. Lá no Salmo, para terminar, diz assim: uma coisa eu quero e procurarei, ficar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E dali a gente ter a nossa ponto de partida de sabedoria. A casa do Senhor, que o salmista se refere, obviamente, era o templo. Só que depois que Jesus ressuscitou e morreu, o templo tornou-se a igreja. O templo tornou-se as pessoas, as pedras que formam o templo somos nós. Assim, as pedras precisam estar unidas e no meio desse templo, e a gente estando na casa do Senhor todos os dias, estando no meio dos irmãos e estando conectados uns com os outros, a gente vai poder ouvir o conselho do Senhor e achar os caminhos que nos levam à paz. Que Deus abençoe, que a gente possa entender que nós somos pedras vivas, formadoras desse templo onde Deus habita, onde todos estão convidados a participar, e que a nossa união e a decisão de seguir Jesus de maneira ousada, como fizeram Pedro, Tiago, João, quando os filhos de Zebedeu abandonaram tudo, quando André fez a mesma coisa, essa resolução em tomar essa decisão e mudar a maneira de pensar e pensar de maneira diferente é o que pode nos trazer realmente a possibilidade de construir um corpo sólido, esse corpo sólido ser o templo do Senhor, onde Ele fala, onde nós podemos buscar sabedoria e direção para a vida da gente. Que o domingo seja bom para todos, que a gente possa ter um tempo bom juntos com aquele que a gente ama. Fiquem com Deus. Amém.